Jangadeiro é minha quebra, zona sul de São Paulo. Jangadeiro é minha área, zona sul de São Paulo. Tem uns vagabundo, vários aliados. Os mano que corre comigo lado a lado. Eu sei quem é firmeza, dos mano que é safado. Do Parque Santo Antônio, Jangadeiro, estou em casa. Chego na humildade, moro rapaziada. Os mano do gueto, é tudo sem palavras. Salve o William, toda rapaziada. Mano, se liga, sai dessas fitas. Um 12, um 5, 7, maconha, cocaína. Agora eu tô firmão, tô fazendo a minha cara. O rap é minha vida e não admite falha. Eu vejo mano ali, ó, sonhando com uma moto. A única chance é catar o malote. A minha avó foi pro céu, a guerreira tô nascida. Seu neto tá no corre, longe de polícia. Aqui na favela tem vários barracos. Famílias humildes que convivem com o tráfico. Mano, não se ilude, no 12 na esquina. No fim não vai ter uma casa com piscina. A TV joga culpa aqui na minha quebrada. Esquece que os boy usa da parada. Não posso me esquecer do meu tio no CDP. Salve, Vailso, saudade de você. Por aqui já é um abraço. Humildade e lealdade do povo da favela. Povo da favela. Povo sofredor que mora na viela. Neguinho no comando, a quebrada é Jangadeiro. Família é do gueto, aliado meus parceiros. Tem gente por aqui que tem vergonha da favela. Eu não, eu represento todo o povo que tem nela. Não quero o seu ouro, seu carro importado. Eu quero mais conforto pro moleque no barraco. Não posso esquecer dos manos na Febem. Salve Sabão, o sistema não faz o bem. Eu quero que meus manos corra pelo certo. Não quero ver fulano furado no ML. Eu queria entender por que é assim. O boy tá de Mercedes, isso é triste para mim. O sonho do moleque era ser um jogador. Engatilha a PT no boy que te humilhou. Aqui na favela, aqui não tem massagem. O boy em seu flat e nós na humildade. Jangadeiro é minha área, zona sul de São Paulo. Por aqui já era um abraço. Humildade e lealdade do povo da favela. O povo sofredor que mora na viela. Terra da garoa, São Paulo capital. Eu canto rap e os bico passa mal. Eu sei que na favela pra viver humildade. Um salve pro guerreiro, saudoso sabotagem. Ele fez a sua parte, o rap não é viagem. Zona sul de São Paulo, central de Santo Amaro. O mano mete o cano porque não tem um salário. O boy tem de tudo pra se adiantar. O que sobrou pra nós foi cheirar e roubar. Enquadrar a cadela em plena luz do dia. Os moleque novato, tudo na sintonia. O crime não compensa, é só destruição. Mas nós favelado não tem opção. Fazer a nossa vida com a arma na mão. A justiça esnoba, nós da favela. Só vê a felicidade no rosto da cadela. Jangadeira minha, zona sul de São Paulo, de São Paulo. Pilantra por aqui já era um abraço. Humildade e lealdade do povo da favela. O povo sofredor que mora nela. Estuda na Suíça. passar perfume italiano. Pra nós vencer na vida, é só meter nos canos. Labirinto maldito que eu não quero entrar. Só quero estudar, viver e trabalhar. Ser orgulho da família, preto crescer na vida. Eu sei que é foda, são várias as feridas que nunca quer passar, não quer cicatrizar. Só tenho fé em Deus que pode me ajudar. Conexão da favela, conexão da favela.